Eu vou contar, seu moço, porque deixei meu sertão. Não foi por falta de inverno, não foi pra fazer baião. Não foi por falta de inverno, não foi pra fazer baião. É que todo sertanejo sempre tem essa ilusão. Conhecer cidade grande põe nas costas um macumão. Pensa que cá na cidade não existe exploração. Olha os bens que eu deixei, um roçado de algodão, um cheinho de mandioca, de arroz e de feijão. Mas também só na mulher é que eu não tinha sócio, não. Acontece aqui, vi tudo, arranha-céu, muita grandeza, boio de ferro voando, remexendo a natureza. Mas o cheirinho do mato verde para mim tem mais beleza. Ai meu Deus, quanta saudade do Laxinha e do Sané, do de ouro, do Leipinha, João Piston de Rafael, Esmagado, Garrichinha, são meus amigos de fé. Essa água dos meus sonhos algum dia vai parar. Bom filho, volta a casa, por isso eu vou voltar. Eu já vi ditado certo, pra aprender tem que apanhar. Graças a Deus que eu tenho quem me protege no mundo, São José de Ribamar, em Vargem Grande, São Raimundo. São José de Ribamar, em Vargem Grande, São Raimundo.